levou ao templo e eu vi pilares altos, seis covados de largura. A entrada do lugar tão glorioso, dez covados abertos, é o teu amor que segura. 40 e 20, o templo a brilhar, santidade das santidades, vamos adorar. Oh Senhor, tua casa é um lar, teu templo é sagrado, vamos nos prostrar. Querubins e palmeiras, tudo a declarar. A tua presença nos faz reviver e amar. Mediu a parede, seis covados de paz, câmaras laterais em ordem a nos guiar. 20 covados ao redor e a luz que traz, o caracol subindo em ti vou descansar. Teus fundamentos são firmes, não há como errar. Santidade das santidades, meu coração vai exaltar. Querubins e palmeiras, tudo a declarar. A tua presença nos faz reviver e amar. E as janelas estreitas refletem o teu amor. Em cada detalhe, ó Senhor, meu Salvador, a mesa diante de ti prepara o meu viver. Em tua casa eternamente quero permanecer. Ó Senhor, tua casa é um lar, teu templo é sagrado, vamos nos prostrar. Querubins e palmeiras, tudo a declarar. A tua presença nos faz reviver e amar. Ó Senhor, tua casa é um lar, teu templo é sagrado, vamos nos prostrar. Querubins e palmeiras, tudo a declarar. A tua presença nos faz reviver e amar. Português e worship, acústica e guitarra, yeah. 72 BPM.